Cenas com Maxter. Você está na Cenas Olar, tudo bem? Neste próximo bloco tem um som. Na realidade, eu tenho antes que dar a letra do que é, né? São regravações, é um bloco só de regravações. Sim, artistas fazendo músicas de outros artistas. Versões muito legais, muito bacanas e que você vai gostar, eu tenho certeza. Pra começar, tem a versão inusitadíssima Scissor Sisters fazendo Comfortably Numb, o som do Pink Floyd na original, e aqui com o Scissor Sisters. Vai ter ainda Travis e a última surpresa. Até já. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Something wasn't right. baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Show me what you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, just because my loneliness is killing me. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Now hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. Not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, it's because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you. Give me a sign. Now hit me, baby, one more time. Crazy superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. She'll take away your pain like a bullet to your brain. Love's all again. Som do Toy Dolls, banda de punk rock inglesa, fazendo Living La Vida Louca, que a original é do... Ai, meu Deus. É, Rick Martin, sim. Como é que eu poderia esquecer o nome do rapaz? Rick Martin. Então, a Toy Dolls Living La Vida Louca é de 2000, essa versão que eles fizeram. Antes teve o Travis. Putz, eu gosto muito de Travis, viu? Bastante. Essa versão ficou bem legal. Eles fizeram Hit Me Baby One More Time, Baby One More Time, da Britney Spears. E essa versão que eles fizeram de 1999. O Prince tinha uma música chamada 1999. Ah, que saudades do Prince. Eu gostava muito dele. Antes teve quem? Scissor Sisters, fazendo Comfortably Numb, que a original é do Pink Floyd. Uma das músicas mais clássicas do Pink Floyd, né? É, então, essa daí é de 2004. Bom, vai participando nas mídias sociais, arroba Siga Sem Escute nossa página, não custa. É tudo de graça. E aqui você participa pelo chat, www.semesquece.org/chat ou www.semesquece.org/contato. Não errei. Que bom, já é o primeiro passo. É, Max Tab fica por aqui. Até já.